Chegaram os líderes com fé no olhar, filhos de Gileade prontos a falar. O Senhor ordenou, a terra é de Israel, herança de Zelofeade, guardemos com papel. Unirem as filhas, com tribos a se misturar, que a herança não se perca, vamos nos lembrar. A promessa é firme, no coração está, cada um em sua tribo sempre a herdar. Tua palavra encontramos a luz, herança eterna, somos teus, ó Jesus. Moisés nos ensinou com firmeza e amor, as filhas de Zelofeade com grande valor. Casaram-se com fé na tribo do Pai, e a herança se firmou, como Deus sempre faz. A história da promessa em nós vai ecoar, cada passo dado é um novo altar. A herança que é nossa, com glória a brilhar, na casa do Pai sempre a reinar. Oh Senhor, Tu és a nossa herança, Teu povo em união, em esperança. Na Tua palavra encontramos a luz. Chegar a alegria da herança, vamos celebrar. Em cada coração a Tua voz assoma, a Tua fidelidade sempre a nos guiar. Oh Senhor, Tu és a nossa herança, Teu povo em união, em esperança. Na Tua palavra encontramos a luz, herança eterna, somos teus, ó Jesus.